Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Sintam-se bem acolhidos por mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Estamos no ar através da Ruby, Rua Castrense RUC, isto em Portugal, no Brasil, na Rádio UFSCar e também na Rádio Online Radio 23, podcast em orelhaextra.com, também no Facebook. O início com uma das grandes bandas australianas desde há uns anos esta parte. Este é também só o segundo álbum na carreira dos Dick Diver. Chama-se Calendar Days e serviu para abrir estas duas horas de Orelha Extra o tema Gap Life. e vamos continuar com os americanos Miracles of Modern Science. Falta apenas dizer, fiquem por aí. Olá. De novo. I was sleeping in a fog. A fool boy humming into a wall. I was stalling, but for what I can't recall. I was seeing through your eyes, but all my objects seemed twice the size. I was counting, but it's hard to count the sky. Support. No, wait, that's what lies ahead. I'll change, I'll put it off and dream when I'm dead. I don't know what else to say. And all my thoughts the same way. Baby, I'm E esta rapaziada, tal como nós, acreditam na singularidade tecnológica, são os Miracles of Modern Science e canções inspiradas por Raymond Kurzweil, ou pelo menos uma delas, a faixa 5 deste EP de Singularity. O EP chama-se MWEMS, ou se preferir MEMS. Sonam por aqui os dois temas iniciais dos 6 que o disco contém, Hahem e Dear Pressure. E já há algum tempo que por aqui não escutávamos o casal de irmãos He's My Brother, She's My Sister. Para a banda Is My Brother, She's My Sister, chama-se Nobody Dances In This Town, e é verdade, é o que acontece, parece cada vez mais, há por aí falta de dançar, algo que o She's My Brother, She's My Sister tentam comentar, pelo menos com este excelente que acabamos de ouvir, The Same Old Ground. Ainda, obviamente, os primeiros minutos da primeira hora de Orelha Extra de hoje, seguida Patty Griffin, a senhora Plant, ela que está casada com Robert Plant, o seu último trabalho, American Kid, e um tema que é dedicado e inspirado também pelo casamento dos seus avós na década de 20 do século passado, por uma fotografia que a mesma viu, segundo diz, chama-se o referido tema Get Ready, Marie, Patty Griffin. Well, she was a pretty, good-looking young girl, and she kissed me in such a way. But to get anything, she said, show me the ring, the way they did in those days. Well, I never thought too much about her if I was the marrying kind. But any young man worth his salt or a damn has other things on his mind. Oh, get ready, Marie, get ready, Marie, get ready for dreams to come true. Get ready, Marie, get ready for me. There's so many things we can do. Well, I woke drunk from the night before, on the morning of my wedding day. And the best man said, man, the best thing to do is just to keep going that way. I tripped and fell down the aisle, and though I was a pain, still no one could complain that I wasn't wearing a smile. Oh, get ready, Marie, get ready, Marie, get ready for dreams to come true. Get ready, Marie, get ready for. Story. No, our marriage stuck like a habit, but I had a good hunch when she kissed me a bunch. She could do other things like a rabbit, like a rabbit. Get ready, Marie, get ready, Marie. Of non-representatives. Did you see out at the land? Oh, see how it on my own. Orelha Extra, spreading the gospel around here. o disco de colaboração entre os históricos holandeses DX com a Brass Unbound. Brass Unbound, que é nada mais nada menos do que Mats Gustafsson, Ken van der Mark, Walter Yerbos e Roy Pachi, tudo metais, saxofone, barítono e tenor, clarinete, trombone e trompete. O álbum chama-se Enormous Door, sai na editora dos mesmos DX, X Records, e por aqui ficamos com o tema que o encerra, Team from Conan O Number 2, e continuamos, de alguma forma, estivemos em África com os DX e a Brass Unbound, e agora vamos mesmo para lá. Excelentes guitarras de H10 no Níger, e o título dos discos assim o indica, Guitars from H10, o volume 5, um single 7 polegadas dos Codedé, e de seguida o volume 6, Guitars from H10, também dois temas, tanto de um como de outro. O primeiro foi Golf, e de seguida ficamos com At Imanin, os Codedé. We'll be right back. Thank you. Miles Whittaker é um dos dois Dem Dyke's Stair e já lançou dois trabalhos este ano. Primeiro o álbum Faint Hearted e logo depois o EP com quatro temas Unsecured. Precisamente esse disco de onde destacámos Blatant Statement e não tão ruidoso como isso. Ambos os discos vêm assinados só como Miles. E não há quase emissão nenhuma que não tenhamos por aqui Shannon Wright. Hoje também não vai ser uma dessas. Soa já a seguir. É claro, o seu último disco In Film Sound. O tema escolhido para hoje, Meyer. Miss Shannon. Chasing hover. my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Que os 8 temas que o disco contém fossem tão bons como este Shadow 2 Leave Me, o álbum estreia, achamos nós, para os italianos Brothers-in-Law, chama-se Hard Times for Dreamers. São os minutos finais da primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, onde a música conta e muito. E continuamos com outro disco que para nós é de verão, deste verão algo inconstante de 2013. Álbum estreia para Anna Ilberg, homónimo. O tema hoje vai ser Wine in a Teacup. Wine in a Teacup e, para o fim, a Zeliotropes, do estreia A Constant Sea. Vamos chegar com dois temas, Early in the Morning e Psalms, e depois, possivelmente, ainda o Ceramic Dog de Mark Ribot, do último Your Turn, We Are the Professionals, diz ele. Yeah.

São os últimos 50 e qualquer coisa minutos da Orelha Extra de hoje. Começamos já com o histórico Peter King, o nigeriano que andou pelos Estados Unidos da América e também por Inglaterra. Este é o seu primeiro trabalho, lançado em 1974, chama-se Xangô. No início da segunda hora da Orelha Extra de hoje, ouvimos dois temas, Mr. Lonely Wolf e depois Freedom Dance. Vamos continuar também agora com o regressado Dan Melcher. Já nos tinha dado um disco este ano, CCD Music, que por aqui já escutamos há emissões atrás, e agora volta com um novo trabalho, este na editora australiana Homeless. Tem como título K85. Ficamos com o tema inicial, Dirty Lies. You're telling lies, you're telling all those dirty lies. You're telling lies, I know you think are true. You're telling lies, you're telling all those dirty lies. You're telling lies, I know you think are true. The ground and sky vibrate with silent bile and hidden hate. There's really no escape. Just for now, there's no escape. You're telling lies, you're telling all those dirty lies. You're telling lies, I know you think are true. You're telling lies, you're telling all those dirty lies. You're telling lies, I know you think are true. Choose my words and they come out sounding so absurd. A pretty porridge masticated by my mind. You're telling lies, you're telling all those dirty lies. You're telling lies, I know you think are true. You're telling lies, you're telling all those dirty lies. You're telling lies, I know you think are true. And when it's over, nothing really has been said. I've got a morgue inside me, it's full of rotting dead. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Oh, Para os suecos Yast, eles que vão estar ao vivo no sul de Espanha, bem pertinho de Portugal, na Isla Cristina, para mais uma edição do South Pop realizado pela Green UFOs, editora e distribuidora de Sevilha, mais uma edição na Isla Cristina. E nós, em princípio, vamos estar por lá, depois logo contamos como foram estes Yast ao vivo. O tema que soou chama-se Joy. E vamos continuar ainda pelo norte da Europa, no caso agora para a Holanda, com os Trauma Helicopter. Sky. Kids, retirado do álbum com o nome da banda Traum Helicopter, da Holanda, Groningen, mais especificamente, disco na Excelsior e cassete na Burger Records. Orelha Extra com Fernando Cabrita, 2 horas, através de Ruby, Rua Castrense e RUC, em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar e também na Online Radio 23. Vamos continuar com a compilação, que saiu bem recentemente para o histórico projeto Rodan, que tinha por lá Kevin Coldes, Jeff Mueller, Jason B. Noble e Tara Jane O'Neill, também na bateria por vezes John Wise e John Cook. Traz temas de compilações e também as Spill Sessions. Para além disso, qualquer um dos formatos traz um cupão com o download para mais 10 temas, bónus, ao vivo. Chama-se a compilação 15 Quiet Years, para hoje Darjeeling e Tron Rodan. We'll be right back.

os Queens of the Stone Age, do mais recente Like Clockwork. Por aqui passou If I Had a Tail. E de regresso temos o Sr. Don Gibson, agora na Sub Pop. O novo chama-se Mimone. Para apresentar o novo trabalho para Don Gibson, Phantom Rider e Kissing on the Blacktop, saído na Sub Pop, chama-se Me Moan. Don Gibson, que deu um excelente concerto no Festival Ótimos Primavera Sound estivemos por lá e gostamos bastante daquilo que vimos e ouvimos, apesar de ter sido um concerto um pouco curto, mas o que aconteceu com não só o Don Gibson, mas outras bandas ou artistas, isto de atuarem em final de digressão, as saudades de casa já são muitas. Vamos então saltar para Kissing on the Blacktop, Don Gibson. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Shindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Thank you. Estamos de saída, cumprida mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com, no Facebook de Orelha Extra e também no agregador de podcast Face108.1, e o contacto é pelo e-mail orelhaextra@sapo.pt. Estamos com os sons que juntam MC Taylor e Scotters, que são o núcleo principal de East Golden Messenger, com Steve Gunn. Juntos dão pelo nome de Golden Gunn, o álbum homónimo, e saiu no passado dia dedicado às lojas de discos em abril, o Record Store Day. Por aqui ouvimos ainda Vice Red. Para o fim, novo disco para o aclamado compositor norte-americano David Lang, que conta com a participação de Shadow Warden, Bryce Dresner, Owen Paulette e Nicole Mulley. Chama-se Dead Speaks. Tchau, até para a semana. Fiquem bem. From so